que a montanha da casa do Senhor será estabelecida no cume das montanhas e dominará sobre as colinas. Todas as nações a ela afluirão. Povos numerosos pôr-se-ão em marcha e dirão: vinde, subamos a montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele mostrará os seus caminhos e caminharemos pelas suas veredas. Sim, é de Sião que vem a instrução e de Jerusalém a palavra do Senhor. Eu até peço que você então imponha as mãos na minha direção e ore por mim, para que tudo aquilo que o Senhor quer que eu diga, Ele possa dizer através de mim. Irmãos, oremos. Podemos orar em espírito. Você pode soltar a sua voz, dirigindo suas mãos em direção ao Padre Jonas. Oremos. Ariala lavanderi diviri alaria la cara lavanderi diviri ala lavanderi diviri ala barandari diviri. Kiri diviri ala baranda la lavanderi diviri ala lavanderi. Orando assim, Senhor, pedimos que sejamos todos ungidos pela presença do Teu Espírito Santo no meio de nós, ungindo nossas mentes, nos ajudando a compreender o que nos fala, Senhor, ungindo o nosso coração para que acolhemos, Senhor, colhemos com toda a nossa vida, que sejamos, Senhor, portas abertas para a Tua Palavra, nós anunciada, que ela nos cure, nos salve, nos liberte, nos faça Teu, Senhor. É o que pedimos, Senhor, e recorremos àquela que é a mãe desta casa. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Então vamos cantar, dá um, acho que é Lá menor. Acho que é. Mi menor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Cantai do início. Cantai. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Cantai. Porque Ele fez, porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. É Ele quem dá, é Ele quem dá. O Espírito Santo é Ele quem dá. O Espírito Santo é Ele quem dá. O Espírito Santo, cantai ao Senhor. Cantai, cantai, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Jesus, Jesus é o Senhor. Amém, aleluia, Jesus é o Senhor. Amém, aleluia, Jesus é o Senhor. Amém, aleluia, cantai ao Senhor. Vamos cantar uns para os outros, cantai. Cantai ao Senhor. Um canto uns aos outros, cantemos. Cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. E a gente pode cantar sem medo assim, né? Cantai ao Senhor uma canção nova. Cantai ao Senhor uma canção nova. Cantai ao Senhor uma canção nova. Cantai ao Senhor. cantar. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Uma canção nova, cantai ao Senhor. Uma canção nova, cantai ao Senhor. Uma canção nova, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Faz o sinal da cruz na sua testa, dizendo para o Senhor que você quer ter uma canção nova, um cântico novo, o cântico que vem lá desde Moisés, quando ele atravessou o Mar Vermelho e cantou ao Senhor um canto novo, até o Apocalipse, onde diz lá no capítulo 5, que aquela multidão que João viu, cantava um cântico novo. Cantava uma canção nova. Diga ao Senhor que você quer ter na sua mente um cântico novo, somente um cântico novo, e não mais o cântico velho do pecado original, do mundo, das depravações do mundo, das deturpações do mundo, dos roubos que o mundo fez em você, está fazendo na humanidade, das usurpações que o mundo fez, que o inimigo fez em você, usurpando aquilo que era de Deus, que é de Deus, mas que o inimigo usurpou. Diga ao Senhor que você quer cantar unicamente um cântico novo e ter na mente, e por isso ter inspiração só de cântico novo, só de canção nova, e nada de canção velha, nada, só a canção do Espírito Santo. Faz o sinal da cruz nos seus ouvidos, porque o ouvido é o grande instrumento para que isso aconteça, mas faz principalmente o sinal da cruz sobre os seus lábios, porque aí está o instrumento dos instrumentos para você cantar em canto ou em prosa, cantando ou falando. Sempre um cântico novo, somente um cântico novo, nunca mais a linguagem velha, nunca mais a linguagem velha, mas só, e cada vez mais a linguagem nova, o cântico novo, o novo do Espírito, como Dunga gosta de dizer, não o novo da novidade, porque isso na verdade não é novo, mas o novo eterno, o novo que nunca deixa de ser novo. Vem muita poeira por cima, até mesmo escórias e mais escórias são jogadas em cima, mas o novo permanece novo, mesmo debaixo de escombros. E quando a gente vai lá, remove os escombros, retira, o novo é novo. Diga para o Senhor, eu quero ter nos meus lábios. Eu quero ter nos meus lábios. Sempre. E unicamente. Um cântico novo. Palavras novas. Uma linguagem nova. Sempre. E unicamente. Amém. E faz o sinal da cruz sobre o seu coração, que aí está a fonte de tudo. Pode até mesmo abraçar a você mesmo, abraçar o seu coração. Aí está a fonte. É daí que brota uma canção nova, um cântico novo. Quando você foi batizado, o Senhor estancou aquela fonte do pecado original e fez brotar uma fonte nova. Aí no meio desse jardim, como diz o cântico dos cânticos, o Senhor fez brotar uma fonte que jorra até a vida eterna. Vai dizendo ao Senhor que é isso que você quer, que jorre de você unicamente dessa fonte nova. Jorre cântico novo, jorre canção nova, só. e nada mais. E nada mais. Senhor, que jorre, que jorre, que jorre, que jorre, que jorre. Que jorre para mim, Senhor, sepultando tudo aquilo que o pecado fez na minha vida, sepultando em mim, Senhor, tudo aquilo que o mundo fez em mim, os estragos que o mundo fez em mim, Senhor. Vai sepultando, Senhor. E que essa água cubra tudo e limpe tudo e purifique tudo. Destrua o que deva ser destruído, transforme o que precisa ser transformado. Faz isso, Senhor. E que essa fonte não jorre só para mim, mas como diz o livro de Ezequiel e depois é renovado pelo Apocalipse, que este rio de água viva, Senhor, vá crescendo, crescendo, crescendo e sendo levado para muita gente, Senhor, e se transforme também em remédio para uma multidão, Senhor. Que brote de mim, meu Deus, esta fonte de salvação. Repete o sinal da cruz sobre o seu coração. E faz agora o sinal da cruz sobre toda a sua pessoa, para que você seja um cântico novo. Eu sou no Senhor um cântico novo, eu sou no Senhor. Um cântico novo, eu sou no Senhor. Um cântico novo, eu sou no Senhor. Eu sou no Senhor. Serei, serei no Senhor. Um cântico novo, serei no Senhor. Um cântico novo, serei no Senhor. Um cântico novo, serei no Senhor, serei no Senhor. Amém. Pode aplaudir, porque isso é verdade. É isso que o Senhor quer fazer em cada um de nós, em todos nós, sem exceção, sem exceção, sem exceção, sem exceção, sem exceção. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez. Ele faz maravilhas, porque Ele fez. Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. E se você vai ver, inclusive os salmos que falam a respeito da vinda do Senhor, principalmente o Salmo 96 e 98, pode pegar na sua Bíblia. Esta é a numeração hebraica. A numeração latina é 95, portanto a Bíblia da Ave Maria, e outras é o Salmo 95, 97, ou na numeração hebraica 96, 98. É só você ver, porque começa com esta palavra: cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor um canto novo. Eu começo com 96 ou 95. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai sua salvação dia por dia, anunciai sua glória entre as nações, suas maravilhas entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e cumulado de louvores, Ele é terrível e superior a todos os deuses, todas as divindades dos povos são vaidades, o Senhor fez os céus. Esplendor e brilho estão diante de sua face, força e majestade no seu santuário. E vai, esse salmo, quando chega lá, no final, versículo 12, que o campo todo inteiro esteja em festa, que todas as árvores das florestas bradem de alegria diante do Senhor, pois Ele vem. Pois Ele vem para governar a terra, Ele governará o mundo com justiça e os povos segundo a sua lealdade. Isso, gente, está falando da vinda do Senhor, e nem é da primeira vinda. Isso está falando da segunda e gloriosa vinda do Senhor, quando Ele virá como Rei, como Senhor. A primeira vez Ele veio humilde, pobre. E veja, o salmo que anuncia a vinda do Senhor e um mundo novo, a terra nova, a civilização do amor, a humanidade renovada, começa assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor uma canção nova. Cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. E depois do Salmo 98 ou 97, começa igualmente assim: cantai ao Senhor um canto novo, pois ele fez maravilhas, é o que estamos cantando. Sua destra, seu braço santíssimo, tornaram-no vencedor. O Senhor deu a conhecer sua vitória aos olhos das nações, revelou sua justiça, lembrou-se da sua fidelidade, da sua lealdade em favor da casa de Israel. Até a extremidade da terra viu-se a vitória de nosso Deus. Aclamai o Senhor terra inteira, fazei ressoar, e aí vai. E quando chega lá o versículo 8, diz que os rios aplaudam, que com eles as montanhas gritem de alegria diante do Senhor, pois ele vem para governar a terra. Repete comigo: ele vem para governar a terra. Ele vem para governar a terra. Ele vem para governar a terra. Ele vem para governar a terra. Ele governará o mundo com justiça. Ele governará o mundo com justiça. E os povos. E os povos. Com retidão. Com retidão. O Senhor virá para governar a terra. E até que ele venha para governar a terra, e ele governará essa terra, e aí sim teremos uma terra nova, uma humanidade nova. Isso está cada vez mais próximo. Até lá, nós temos que ir cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando um cântico novo. Não fomos nós, mas foi o Senhor que ligou isso tudo, a canção nova, e nos deu esse nome. Nós poderíamos chamar-nos também canto novo? Poderíamos. Poderíamos chamar também cântico novo? Poderíamos chamar também cântico novo. Mas o Senhor inspirou, porque é mais brasileiro. Ele inspirou canção nova. Mas é tudo isso. Somente que ser uma canção nova e cantar uma canção nova não é só para nós. Deixa eu dizer, como diz o Evangelho, nós somos como que um fermento. Nós somos como que um fermento. E o fermento, fermenta. Nós somos como um punhadinho de sal. E o sal salga. Nós existimos para isso. E os meus, gravem cada vez mais isso. E os meus, gravem cada vez mais isso. Nós somos criados para ser este sal. E o sal salga e precisa salgar. Nós somos criados para ser esse fermento, e o fermento fermenta. Nós existimos para isso. Muitos outros serão fermentados e por isso fermentarão. Muitos outros serão salgados e por isso salgarão. Mas nós não podemos perder a nossa essência. Até digo, nós temos que ser mais sal, sal mais forte. Há certos sais que são até picantes, né, de tão fortes que eles são. É assim que nós precisamos ser. Nós não podemos ser light. Estou dizendo agora para os meus. Para os meus. Nós não podemos ser light. Nunca. Nunca. Nunca. Porque não é apenas para nós sermos. Nós precisamos salgar. Salgar. E salgar para poder preservar. Porque já é uma questão de decomposição, e nós precisamos ser esse sal que vai tirar da decomposição e preservar e fazer voltar a vida. Nós somos fermento, e temos que ser fermento forte, forte, forte, para fermentar uma massa enorme, enorme, enorme, enorme, porque o Senhor não quis apenas nós, não quis. Ele quis um cântico novo cantado por todos os remidos. Se você é rápido na Bíblia, vai lá para o livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. João está começando a sua profecia. Ele falou das sete igrejas, e agora quando ele vai falar da visão que ele teve do céu, é o Apocalipse 5, a gente começa no versículo 8, só para dar o sentido. No momento em que recebeu o livro, em que o Cordeiro recebeu o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, Cada um tinha, preste atenção, uma harpa, taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, e cantavam um canto novo, e cantavam uma canção nova. João já viu no céu os eleitos diante do Cordeiro que os redimiu, cantando um cântico novo. No céu se canta um cântico novo, e é por isso que é preciso já agora na terra cantar-se uma canção nova, só um cântico novo, unicamente um cântico novo e sempre um cântico novo. Ontem, graças a Deus, eu nem imaginava que seria assim, na missa. Quem não estava na missa, vai ser muito bom que você possa ver, ou pelo menos ouvir, a homilia que foi feita na missa ontem. Graças a Deus foi gravada, tanto em vídeo como em áudio, simplesmente. Eu já comecei a dizer, e agora eu sinto que o Senhor precisa, que eu, Ele precisa dizer, eu preciso ser alto-falante dEle, dizendo a você, que a música nunca ela é neutra, nunca. A música ou ela vem do céu ou ela vem do inferno. Ou ela leva para o céu ou ela leva para o inferno. Ou ela leva a bênção ou ela leva a maldição. A música nunca é neutra. Ou ela está mais para um lado ou ela está mais para o outro lado. Música neutra não existe. E daí já começo a dizer a você, por amor de Deus, não queira ficar na situação limítrofe. Ali no limite, entre uma coisa e outra. Não, não, não, não, não, não, por amor de Deus. Adentre, mas adentre mesmo. Adentre, adentre mesmo, pelo lado de um cântico novo, para o lado de um canto novo, de uma canção nova. E avance para lá. Fique longe do limite. E fique longe, longe, longe, o mais longe que você puder ficar da canção velha, da canção que vem do inferno, da canção que leva para o inferno. Fique o mais longe possível que você puder ficar. E até se você perceber em tudo aquilo que o Senhor vai falar agora e durante esse encontro, que você estava ali na posição limítrofe, até quem sabe você estava do ladinho, ou do ladão, da canção velha, da canção que não vem do Espírito Santo, mas vem do maligno, que não vem do céu, mas que vem do inferno, que não leva para o céu, mas que leva para o inferno, que não leva a bênção, mas que leva a maldição. Por amor de Deus, saia o mais depressa possível, saia o mais depressa possível, porque músico você será, ou tocando, ou cantando, ou compondo, ou regendo, ou gravando, músico você sempre será. Porque até preciso dizer que o campo da música, gente, não, hoje não ficou unicamente só nos que tocam e nos que cantam. Claro, está principalmente naqueles que compõem, naqueles que têm a inspiração, naqueles que fazem a letra, mas hoje também naqueles que gravam, daqueles que simplesmente ficam na mesa ali, porque eles precisam ter ouvido para poder gravar, sensibilidade. Então, na verdade, eles também estão muito dentro do campo da música. Aumentou, aumentou o campo. E você não pode, desculpe, ficar ali na posição limítrofe, pulando de um lado para o outro, pulando de um lado para o outro. Não, você não pode. Porque há muita gente brincando, saltitando, saltitando, saltitando, como passarinho nos dois galhos da forquilha. Não dá. Deixa eu dizer claro, você não pode estar tocando na noite e tocando na igreja. Você não pode estar tocando nos barzinhos e estar tocando no grupo de oração. Desculpe, não dá. Porque não dá para misturar essas duas músicas. Com todo respeito a todos aqueles que compõem essas músicas, cantam essas músicas, tocam essas músicas, mas eu preciso dizer que que muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo, grandíssima percentagem desta música, ela não vem do céu. Você já sabe, portanto, de onde ela vem. Ela não leva para o céu, você já sabe para onde ela conduz. Isso porque, gente, toda música mexe com a pessoa. Digo mais, ela mexe inclusive com o nosso sistema nervoso. Ontem eu falava a respeito dos nossos irmãos surdos, que dançam. Dançam porque sem ouvir, eles não ouvem, eles sentem a música no seu sistema nervoso. Eles sentem a música no seu sistema nervoso. Eles até treinam, aprendem a sentir a música no sistema nervoso sem ouvir. E eles dançam. E dançam no ritmo, dançam até melhor do que nós que temos ouvido. Porque eles estão dançando a partir de todo o sistema nervoso deles que vibra com aquela música que está tocando. Você me entendeu? Ela mexe com a gente, não tem como não mexer. E a música não é só letra, a música é principalmente ritmo. A música é principalmente ritmo, e ritmo que mexe com a gente. A música é que pega, né? Você não é surdo, mas pega o seu sistema nervoso, não só as suas pernas e seus pés, mas pega todo o seu sistema nervoso, pega. Deixa eu ser franquíssimo com vocês. Há músicas, e muita música que pega regiões muito importantes, muito essenciais na pessoa humana. Verdade ou não é? Que pega toda a nossa região da nossa sexualidade. Verdade ou não é? Aquelas regiões vibram e você sabe disso. E até você gosta porque vibra. Porque mexe. Tanto do lado masculino, porque nós temos as partes do nosso organismo, que são os órgãos, os membros mais da sexualidade masculina, como você também que é mulher, e você sabe quais são as regiões do seu organismo, do seu corpo, que são mais os órgãos femininos, e que mais vibram com certo tipo de música. E deixa eu dizer, nós não podemos ter uma música que mexe com as nossas partes frágeis, especialmente porque o inspirador delas, se não é o Espírito Santo, são outros espíritos. Se o inspirador dela não são os santos, os santos, os santos, são outros espíritos que inspiram. E é claro que eles querem a perdição, eles querem a depravação. Eles querem mexer-nos. Estou dizendo para você, não é só no ouvido, até o surdo sente no seu sistema nervoso a música. O surdo não está ouvindo nada, som nenhum. O surdo não está ouvindo letra nenhuma, mas ele é mexido pela música. Deixa eu dizer, a sensualidade dele é mexida pela música, a sexualidade dele é mexida pela música, mas também o espírito dele, o coração dele, os afetos dele, a capacidade de amar dele são mexidos. Tudo isso é mexido pela música. O bom deles, o que é do alto neles é mexido pela música. Eu dizia ontem, repito, é só você escutar o canto gregoriano. Tira um pouquinho o som. Aleluia, aleluia, aleluia. O que que vibrou dentro de você? Eu vou repetir, sente. Você é música, mas vai sentir. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentiu que algo diferente de você vibrou? É ou não é lá no centro de você mesmo que vibra? É o canto gregoriano. É o canto mais autenticamente de Deus. Kyrie. Cristo isso. O que que vibrou em você? Até os simples salmos. Dixis Dominus Domino Meo Sedei a dextris meis Donec ponam inimicos tu Escabelam pedum tuorum. Você não entendeu nada do que eu falei, não é verdade? Cantando. Mas vibrou ou não vibrou alguma coisa dentro de você? Deu ou não deu paz? E se eu continuasse aqui cantando esse cântico novo, nós íamos receber paz, paz, paz, paz, serenidade, alegria, vida nova, amor. É por isso que quando você entra num mosteiro, quando você entra, estão os monges, onde estão as monjas, cantando, e cantando bem. Você não consegue entender o que estão cantando. Uma coisa já acontece, mesmo que a acústica não seja maravilhosa, mas você percebe que aquela música ressoa em todo aquele templo. Ressoa, ressoa, ressoa naquele templo. Porque a música de Deus, a música do céu é assim. E segundo, além de ressoar no templo, e templo quer dizer um pedaço do céu, um recorte do céu, ali se torna céu. Ali se torna céu. Gente, quando se canta a canção, o cântico novo, ali se torna céu. Ali se torna um recanto do céu. Eu nem preciso dizer que quando se canta outra música, ali se torna um pedaço, um recorte do outro lado. Mas além de estar ressoando e fazendo daquele lugar um templo, um recorte do céu, isso vibra dentro de você. Uma vibração suave, gostosa, bonita, tranquilizante, serena, que tira o seu estresse, que tira as suas distrações, que leva você fortemente à contemplação. Pega um desses CDs de canto gregoriano, mesmo que você não tenha ainda gosto nenhum para esse tipo de música. Põe, deixa tocando no seu quarto. Quando você faz as coisas que tem que fazer, se você consegue dormir com música, deixa lá o CD tocando. Na hora que você está na cama para dormir, se você pode, leva também para o banheiro e deixa lá enquanto você toma banho, quando você se barbeia, você se penteia e tal. Deixa tocando, deixa tocando. Deixa tocando. Você não imagina o que vai acontecer com você. Porque o cântico novo cria céu em nós. Gente, até para a saúde. Até para a saúde. Porque justamente se mexe o nosso sistema nervoso. E deixa eu acrescentar. A música mexe as nossas glândulas. As nossas glândulas, por isso mexe os nossos hormônios. Daí você vê, quando a gente está numa música, num ambiente de música que não é do céu, portanto que é do outro lado, isso mexe os nossos hormônios das coisas da sensualidade, das coisas da sedução, faz de você uma sedutora, faz de você um sedutor, cria em você sedução, cria, provoca em você sedução. É como certos perfumes. A música é mais penetrante. A música está mexendo os seus hormônios. E claro, você sabe que esses hormônios são jogados imediatamente na corrente sanguínea, e esses hormônios correm o seu organismo, desde a sua parte cerebral, mas a sua parte sensível, a sua sensibilidade, a sua sexualidade, mexe tudo. Gente, depende de nós estarmos jogando continuamente na nossa corrente sanguínea coisas do céu ou coisas do inferno, coisas que levam para Deus ou coisas que levam para o inimigo, coisas que nos constroem, deixa eu falar agora humanamente, que nos constrói gente, que nos constrói humanos, e coisas que nos reduzem, que nos desumanizam, que criam em nós ódio, rancor, raiva, que criam em nós revolta, sem dizer que criam em nós sedução, sensualidade, sexualidade brava, que criam em nós corrupção, que criam em nós corrupção. Então duas coisas: primeiro, porque músico gosta de música, não tem como, músico vive de música, eu duvido que alguém de vocês que é músico viva sem música. Não tem, desculpe, é a cachaça do músico, é música. Por amor de Deus, não fique tendo, ouvindo esses CDzinhos de música popular brasileira. Especialmente desses daqueles cantores, para eu cantar do jeito dele, pegar o jeito dele, para tirar os arranjos dele, para tirar os jeitos dele. Você não precisa disso. Você tem a inspiração do alto, a inspiração do céu, muito maior do que isso. E você não pode fazer assim. Você não pode fazer assim. E você não pode fazer assim, você não deve fazer assim. Primeiro, porque mesmo que você diga, não, estou vendo aqui o arranjo, o jeito de cantar, o jeito de tocar, até como é que ele faz para vibrar o baixo, aquela música está mexendo com você. Não é porque você é músico, você é muito mais vibrato do que qualquer outra pessoa. Você é como surdo. O surdo, porque não tem ouvido, o sistema nervoso dele é muito desenvolvido. Deus faz suprir. Assim como o cego tem um tato maravilhoso, o surdo tem uma sensibilidade muito grande. E os músicos são assim. Aquela música está mexendo com você. Ainda mais se você fica levantando, indo para o banheiro e se lavando com aquela música. Se você vai se deitar de noite enquanto você faz as coisas no seu quarto com aquela música. Se você dorme com aquela música, me desculpe, você está se lambuzando da música suja desse mundo depravado. Isso está vibrando em você. Não dá para se enganar, gente, não dá. Isso está mexendo com os seus hormônios. E esses hormônios estão sendo lançados, estas glândulas estão lançando hormônios na sua corrente sanguínea, está correndo no seu corpo inteirinho, esses hormônios que foram mexidos por esta tal música. Não seja ingênuo, se você era, o padre Jonas falou. Agora eu tenho que ser que nem São Paulo, se vocês são músicos, eu sou mais do que você. Não por mim, mas pela graça que me é dada. Eu sei, eu não tenho grande técnica, eu tenho uma voz muito curtinha. Mas você viu, com as minhas poucas capacidades, eu rendi muito para o Senhor. Primeiro porque Ele me agraciou muito, e porque graças a Deus eu correspondi. Gente, quando eu era menino no seminário, eu pegava aqueles livros de música, inclusive com música escrita, e eu ficava cantando. Os meus colegas, inclusive daquele tempo, são testemunhas disso. Padre Guedes, que é meu grande amigo, está lá em São Paulo, pároco no Santuário do Coração de Jesus, ele é testemunha disso, que eu pegava tanto aqueles livros de música gregoriana como outros tipos de música e ficava solfejando. Sabe o que é solfejar? É cantar as notas. Ficava solfejando e cantando. Por quê? Porque eu precisava, eu tinha pedido a Deus que se a música fosse útil para o meu sacerdócio, que ele me desse, e ele deu. E eu fui tocar na banda, eu fui cantar no coral, eu fui aprender piano. Deus abriu as portas para mim. Uma vez que Ele abriu as portas, eu precisava corresponder. Então Deus viu da minha parte luta, esforço, exercício, treinamento. Eu tinha uma voz muito curtinha, e por isso eu precisava ficar cantando. Já gastei muito a minha voz nesses anos todos, falando, cantando, com programas de rádio, com programas de televisão. Até muitas vezes acabei abusando da minha voz. Mas eu não posso negar que com a minha voz curtinha, pequena, rouquinha, que é uma característica da minha voz, eu produzi para Deus. Além disso, eu estudei. Inclusive, eu digo para você que no meu tempo de seminário era proibido, nem sei por que era isso, mas era proibido a gente estudar harmonia. Quando eu entrei para o noviciado, eu tive que fazer uma confissão geral. Primeiro pecado que eu confessei para o meu confessor, que era um homem de 80 e tantos anos, quase 90 anos, eu confessei para ele: olha, padre, eu estudei harmonia escondido. Ele olhou assim do outro lado, porque era confessionário, né? E disse: repete o que você falou. Era um padre idoso, eu estudei harmonia. Ele deu a maior gargalhada do outro lado. Daí me explicou e tal, mas era proibido e eu acabei estudando harmonia. Tinha o meu livrinho lá de harmonia, eu aprendi harmonia assim, e sei. Mas mais do que isso, eu disse a vocês que eu estava fazendo como São Paulo, um momento de loucura. Eu sei que quem fez isso em mim foi a graça de Deus. Eu sou muito pai dos músicos católicos do Brasil, sou, pela graça de Deus, e assumo essa paternidade. E fico contente se você assume também essa filiação. Não te obrigo, mas é uma responsabilidade para mim. Então, escute hoje as palavras de um pai. Não se deixe enganar. Se você era ingênuo até agora, se você pensava que você podia ficar escutando essas músicas para tirar arranjo, para tirar a maneira de tocar instrumento, etc, etc, até a maneira de cantar. Fico com dó com tantos cantores, cantoras principalmente. A gente que sabe de música percebe, essa menina, ela está imitando tal cantora direitinho, direitinho. Você não precisa, canta com a voz que Deus te deu. Se você precisa aperfeiçoar a sua voz, aperfeiçoa na inspiração do Espírito. Fica cantando em línguas para desenvolver a sua voz, e não ouvindo a cantora tal, porque talvez seja uma sedutora, uma sensual, uma sexual, talvez seja uma bissexual, talvez seja uma dessas prostituídas. Você não precisa disso. Pelo contrário, consagre a sua voz, consagre o seu instrumento, consagre a sua maneira de tocar o instrumento, até de bater a bateria, até mesmo desenvolver os teclados e outros instrumentos. Consagre a sua voz ao Senhor, consagre a sua interpretação. A sua interpretação pode e deve e precisa ser inspirada pelo Espírito, e não o tipo de interpretação desse cantor, daquela cantora, desse grupo, daquele grupo. Os grupos de vocês não podem imitar grupo nenhum. Os grupos de vocês não podem imitar grupo nenhum. O Espírito Santo é genuíno, Ele é autêntico, Ele é criador, Ele é original. O Espírito Santo para vocês não funciona, você precisa ficar imitando o grupo tal, e até fazer o gogó daquele pessoal, ou fazer o rock daquele pessoal, ou fazer a música maneirada daquele pessoal. Não, você não precisa. Até eu digo, você pode, eu não estou falando aqui desse ou daquele ritmo, contra esse, contra aquele ritmo. Em qualquer ritmo você pode cantar a canção do Espírito, mas você precisa ser inspirado, e não copiar nada, e não ficar se contaminando com outros tipos de música, para depois fazer a música de Deus, a música do céu. Não faça isso, não se lambuze numa música contaminada, para depois você tentar fazer a música de Deus, a música do céu, o cântico novo que vem lá desde Moisés e vai até ao Apocalipse. O Espírito Santo que inspirou Bach, Mozart, Haydn, e tantos outros músicos. Beethoven, já viu o que faz a música clássica na gente? Já viu o que faz a música clássica na gente? Ela harmoniza, não é verdade? Ela põe as coisas no lugar. Claro, se você quer viver no frenesi, se você quer viver malhando, então você tem que tocar aquela música pauleira, e é mais barulho do que música. Mas se você quer ser gente, se você não quer ser só músculo e musculação, mas você quer ser gente inteira, corpo, alma, espírito, a música clássica faz em você um recolocamento, um realinhamento das coisas maravilhoso. Maravilhoso. Nem estou insistindo que você ouça música clássica, talvez você nem vá ouvir, mas eu preciso dizer que essa música é feita por gente inspirada por Deus e não inspirada pelo outro lado. Ela realinha a gente, até humanamente. Ela realinha a nossa saúde, gente. Enquanto que eu devo dizer, a música do inferno, ela mexe com a gente. Ela mexe com tudo da gente, mas ela desalinha tudo. E as pessoas aprendem a viver desalinhadas na sua personalidade, e dá o que dá. E dá o que dá. Eu devo dizer, é uma denúncia, que muito daquilo que é a nossa juventude, e eu falo dessa juventude decaente, decadente, que você tem diante dos seus olhos na sua cidade, não precisa ir longe. O que está causando depois nessa juventude que torna-se adulta, indo para o casamento, indo para o trabalho, indo para as empresas, indo para a vida, o que está causando os desencontros e os estragos com esses que deviam estar construindo um mundo novo, mas infelizmente estão se destruindo e destruindo. Eu devo denunciar que muito disso foi feito pela música que não vem de Deus. E eu repito, não é só a letra. Claro, hoje, infelizmente, nós temos uma letra terrível. Uma letra até banal, baixa. Baixa. É só baixaria. Mas não é só a letra. É a própria música, é a própria melodia, é o ritmo, é o arranjo, são os instrumentos, são os sons, os próprios sons, gente, os próprios sons, a maneira do som, o timbre, tudo isso mexe com a gente, e não existe nada disso neutro, não existe um timbre neutro. Ou esse timbre vem do céu, ou esse timbre vem do inferno, ou esse timbre nos leva para o céu, ou esse timbre nos leva para o inferno. Eu sei que nós precisaremos de outras pregações, de outras palestras. Eu só estou abrindo o campo, porque daí você já começa a perceber que o músico precisa ser qualquer tipo de música, cantor, baterista, arranjista, instrumentista, violonista. Quem faz gravação precisa ter muito, muito, muito, muito, muito, muito discernimento, porque não apenas nós nos servimos com música, mas nós ministramos música. E não podemos ministrar uma música envenenada. Não podemos, ingenuamente, estar ministrando uma música. E veja, não basta ela ter letra de aleluia e de cântico de comunhão, ou de Nossa Senhora. Você pode ter uma letra todinha exaltando a pureza de Maria, só que a música que você fez, o ritmo que você deu, os timbres que você usou, a interpretação que você deu, não veio do céu, não veio da pureza de Maria, embora a letra diga. E aí é aquele tipo de propaganda mentirosa, enganosa, onde a letra é esta, e a pessoa logo pega na letra, que beleza de música, somente que o conteúdo realmente daquela música, o que mexe o nosso sistema nervoso, o que mexe as nossas glândulas e por isso os nossos hormônios, e vai para a corrente sanguínea. E mais ainda, porque eu devo dizer para você, além de mexer o sistema nervoso, além de mexer as glândulas e por isso os hormônios, é claro que a música mexe a nossa psique, a música mexe a nossa alma, a música mexe para o bem ou para o mal o nosso espírito. A música entra lá como espada afiadíssima de dois gumes, que vai onde outras coisas não chegam. Lá a música chega, e ela chega com veneno ou com remédio. Não tem por onde, não tem por onde. A música chega até o nosso espírito, chega, vai lá ao nosso interior e mexe lá dentro. Além de mexer a nossa alma, além de mexer a nossa psique, além de mexer a nossa sensibilidade, além de mexer o nosso sistema nervoso, além de mexer as nossas glândulas e os nossos hormônios, e daí todo o nosso organismo, porque os hormônios vão para a corrente sanguínea. E eu volto a dizer, os músicos precisam de discernimento, de discernimento, de discernimento, de discernimento. Talvez você fique até desestruturado agora. Padre, e agora? E agora? Deus é bom, Deus é pai, Deus é pedagogo, Ele fala cada coisa na hora certa. Ele não fala para condenar, Ele fala para salvar. Se Ele está falando agora a você, está mexendo com você, Ele vai te dar a graça também, primeiro de você querer, como nós falamos no começo, cantar unicamente o cântico novo, tocar unicamente, compor unicamente o cântico novo, interpretar unicamente o cântico novo, ritmar, para poder alinhar unicamente no cântico novo, e o Senhor vai te dar discernimento. Aí você precisa agora de uma humildade enorme. Senhor, eu pensava que eu estava abafando, eu pensava que eu já sabia tudo, eu pensava que bastava subir no palco, eu pensava que bastava eu pegar nos instrumentos ou pegar no microfone e eu já estava abafando e fazendo o maior sucesso, que bastava eu estar gravando CDs, que estava tudo maravilhoso. Senhor, eu vi que eu tenho que começar tudo de novo, tudo do começo, tudo lá de baixo. Eu tenho que ser como São João Batista, eu preciso que eu diminua, que ele cresça e que eu diminua. Eu tenho que voltar à humildade, e humildade quer dizer humus, e humus você sabe que é justamente essa terra, humus. Eu tenho que voltar a ser humus, porque eu sou nada, Senhor. E o Senhor pegou esse humus, deu sensibilidade, deu musicalidade, deu arte, deu interpretação, deu inspiração, Senhor. E eu preciso usar isso só para Ti, só para Ti. E eu preciso de uma grande humildade, Senhor, como Maria. De saber que se eu não tiver discernimento, eu posso estragar tudo. Eu posso pensar em estar fazendo uma coisa boa sem estar fazendo. Eu posso pensar em estar abafando. Estarei abafando sim, mas da maneira do mundo, e ministrando a música do mundo, e não a música do céu, e não a música de Deus. Então eu preciso de humildade, de humildade, de humildade, de humildade. Agora na minha composição, agora nos meus arranjos, agora na minha interpretação, agora na minha maneira de tocar. E por isso eu tenho que ser uma pessoa de discernimento, uma pessoa de escuta, uma pessoa de intimidade com Deus. Aí você perceber que as recomendações que nós fazemos, de que o músico tem que ser, antes de tudo, sintonizado com o Senhor, sintonizado com o Espírito, e por isso sintonizado com Maria, sintonizado com os anjos, com os santos, com a comunhão dos santos. Ele precisa, para ele poder captar daí, a inspiração dele tem que vir daí, não da outra região. Daí você perceber que o músico precisa ser um homem de oração, uma mulher de oração, de profunda oração. E deixa eu dizer uma coisa, para o músico é muito fácil você ser contemplativo. É muito fácil você ser contemplativo. Eu sei que até mesmo na nossa leviandade, nós talvez tenhamos feito da nossa música e dos nossos instrumentos distração. Onde por isso você está na oração, você está na missa, você está numa celebração longe. E você não precisa fazer isso. Volta aos teclados, volta ao seu sax, faz favor. Faz um fundo. Escolhe o fundo que vocês quiserem, vão lá. Comece a praticar. Porque eu quero dizer, cante conosco. Isso, vai por aí. Vai na inspiração. Vai na inspiração. Vai na inspiração, se solte. Eu quero que vocês vivam essa experiência. Você pode se distrair, mas você pode se concentrar. E para o músico, gente, é uma grande felicidade. O instrumento é um álibi maravilhoso. Ele se perde, vai baixinho, mas vai. Isso, vai, mas vai baixinho. Ele pode no seu instrumento, ele pode na sua voz, porque vocês podem fazê-lo também. Vai fazendo voz. Eu posso soltar. O músico pode entrar em contemplação mais fácil do que qualquer outra pessoa. Você pode sair das distrações. Você pode fugir das suas preocupações. Você pode fugir da sua sensualidade. Você pode fugir das tentações, entrando numa música do céu. Só que ela tem que ser do céu, inteiramente do céu. Nova canção, cântico novo. Deixa eu dizer, daí você voa, você viaja. Mas não as viagens terríveis que outros fazem, não. Você viaja realmente nas asas de um cântico novo. De um cântico que veio do céu e de um cântico que leva para o céu. Você vai planando, planando. Você não fica raciocinando, você não fica na lógica, mas você deixa o seu ser inteiro, até mesmo a sua inteligência agora, fica a serviço. A sua inteligência fica a serviço, ela fica captando as belezas que você está vivendo. Ela fica captando as belezas que você está vivendo. Mas, em primeiro lugar, o seu espírito está orando. Gente, um músico pode orar assim. Orem, meus filhos, orem. Orem, orem, orem com esses instrumentos. Orem, orem, solta o seu ser inteiro. Vocês com as vozes, orem, orem, orem. Orem nesse. Você também pode ir orando desse jeito. Vai orando. Meus filhos todos, orem, orem dessa maneira. Se soltem, se soltem. Talvez você esteja aprendendo ainda. E até isso talvez distraia você. Mas você pode realmente. Solta a sua voz no tom que você tem. Faça os arranjos que você quiser. São arranjos do céu. Você pode orar profundamente. Porque oração é sintonia com Deus. Não é dizer isso ou aquilo. É sintonizar com Deus. Quando a sintonia acontece, ela vem dos dois lados. Ela vai de nós para Deus, mas ela vem de Deus para nós. Ela vai de nós para os anjos, porque os anjos estão cantando agora conosco. Estão tocando os instrumentos que nós não ouvimos, mas que o nosso espírito ouve. Eles estão cantando com vozes, com timbres que os nossos ouvidos não captam, mas que o nosso espírito está captando. Além dos anjos, os santos que já estão cantando no céu uma canção nova, eles estão cantando conosco. E eles cantam, eles cantam, eles cantam, eles cantam. E nós entramos no canto do céu. Nós estamos trazendo o céu para a terra. Estamos trazendo todo o céu para a terra. A música do céu para a terra. E o céu está tomando conta de nós. Eu digo a você, é isso que você precisa ministrar no grupo de oração, nos shows. Sempre que você usa da música, você pode ministrar, você pode ministrar, você pode levar as pessoas a Deus, a comunhão dos santos, a comunhão com os anjos. Você pode levar as pessoas para o céu, para elas terem momentos de céu, momentos de céu. Assim como nos shows de rock, eles levam as pessoas a viajar, naquelas viagens terríveis, nós podemos levar com a nossa música as pessoas a viajarem nas regiões celestiais. A nós foi dado esse ministério de fazer com que as pessoas viajem nas regiões celestiais. Assim como Paulo, que chegou ao terceiro céu. Não sei se eles chegarão ao terceiro, mas chegarão ao primeiro, ao segundo céu, e talvez chegarão ao céu dos céus pela nossa música. Se você não chegar, mais levar, glória a Deus. Se você chegar também com a sua música, com o seu instrumento, com a sua composição, com a sua interpretação, glória a Deus. E que bom você chegar ao céu, chegar aos céus dos céus, e depois voltar para a vida com os apóstolos que voltaram do alto do monte, lá do Tabor, para enfrentar o duro,